O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Bom, hoje eu gostaria de lembrar aos senhores que Norberto Kepp, que criou a escola keppiana de psicanálise, de ciência, né? Que na verdade é um estudo da psicossociopatologia, ele começou estudando o ser humano lá nos primórdios da psicanálise. Ele praticamente foi um dos principais, se não o principal indivíduo a trazer a psicanálise para o Brasil, a iniciar esse trabalho no Brasil. Ele esteve em Viena por 3 anos estudando lá e depois, então, veio com um cabedal interessantíssimo de conhecimentos, os quais ele desenvolveu aqui. E depois também, viajando pelo mundo, foi aperfeiçoando as suas pesquisas e expandiu isso para o campo da sociedade, ou seja, fazendo uma socioterapia e também até uma terapia nas ciências, vindo a criar o que ele chamou de nova física, que é uma nova tecnologia, né? Essa tecnologia vai possibilitar o povo ter energia à vontade, energia elétrica mesmo, energia para fazer os seus aparelhos funcionarem em casa. Mas, enfim, há muitos anos atrás, 40, 50 anos, Kepp já dizia o seguinte: o leigo em psicanálise acha que a finalidade primordial desse tratamento é tornar o indivíduo bonzinho. Evidentemente, isto seria aumentar o processo neurótico, desde que forçaria um recalque maior, fator responsável pela doença. A psicanálise, a integral, que é a psicanálise keppiana, visa muito mais tornar o indivíduo autêntico, veraz em suas iniciativas, livre e sincero, o mais espontâneo possível. Sua finalidade não é a de tornar os homens santinhos ou santos, mas simplesmente criaturas que têm consciência da sua função, dos seus impulsos e vontade. A sociedade é hipócrita e está em crise porque finge demais. Não conseguimos mais aceitar esse estado de coisas. E por isso vamos a fundo em nossas análises até que a verdade surja, mesmo que doa. Então, vejam bem, Kepp já falava isso lá no comecinho dos anos 60. Agora, ele se tornou um líder da principal revolução que já está em andamento no planeta Terra, que é a revolução dos 99%. No seu livro A Libertação dos Povos da Patologia do Poder, ele inicia esse conceito. Ele convoca todos os cidadãos que ainda têm vida, que ainda querem ser felizes, que querem cuidar das suas famílias, dos seus filhos, poder sobreviver, serem alegres neste planeta. Ele convoca os indivíduos de boa vontade, as pessoas éticas, as pessoas que amam a vida, que ainda não morreram, para se unirem e promoverem a maior de todas as revoluções, a revolução da libertação, realizada através da consciência, a consciência de que nós somos escravizados por uma sociedade dirigida por indivíduos que são um pouco psicopatas ou muito psicopatas, um tanto psicóticos, muito alienados, muito doentes e que não têm consciência do caminho que eles estão seguindo e para onde estão levando a humanidade. Muitos deles não percebem o barco que eles entraram, né? Que é um barco furado e que está causando a destruição da humanidade. Então o povo agora está despertando para um trabalho que Kepp começou há muitos anos atrás, a nível individual, e que espalhou para o campo social. E graças a Deus, a gente poderia dizer, né? Nós somos como chamas, como Cristo disse quando ele veio à Terra, nós somos como chamas de lamparinas que trazem a consciência e que não podem ficar colocadas embaixo de uma mesa ou embaixo de uma cama. A nossa função é acender a humanidade, é trazer o fogo, é trazer a espada. A espada não no sentido físico, mas no sentido da verdade, a espada da consciência, a espada da libertação, porque o povo tem todo o direito de ser são, de ter equilíbrio para viver, de ter uma sociedade mais saudável, mais justa, mais honesta e que tenha um futuro para seus filhos, para os seus netos e que esteja trabalhando para o bem comum, o bem do próximo e o bem próprio. Então chega, né, Dr. Kepp, o senhor fala nesses livros que o senhor tem escrito, chega de sermos buchas de canhões para os poderosos, chega de nós sermos escravos para enriquecermos esses indivíduos que já possuem muitíssimo mais do que eles poderiam gastar. Então agora é um chamado, é uma convocação. Você que ainda não faleceu, ou que está ainda sem ser enterrado, acorde enquanto é tempo. Seja um indivíduo autêntico, seja mais espontâneo. Conheça o trabalho, a Escola Kepiana de Pensamento, e você vai ver, então, que você ainda pode viver o que lhe resta de vida, se você for mais idoso, ou se você for jovem, uma vida inteira ainda pela frente de realizações bonitas, verdadeiras e boas. Se continuar assim a situação no mundo, né, Cláudia? Idoso, criança, jovem, artista e trabalhador, empresário, tudo isso, vão, como a gente fala popularmente, né, vão para o beleléu, porque na formação da estrutura social está havendo um grande perigo de retirar tudo que o povo tem, 80% deixar a míngua e só cuidar de 20%. Que, aliás, essa é a intenção de alguns grupos, né, internacionais, assim, de sociedades que se escondem para que eles tomem conta da humanidade, fiquem com todas as riquezas e a humanidade, a maior parte, 80%, então, fique de lado e deixe de até de viver. Então, eu posso dizer o seguinte, que o que que determina, né, a personalidade do ser humano, né? O que determina o que o ser humano vai fazer? Muitos falam em questão, assim, hereditária. Não é bem questão hereditária. Talvez 10% da hereditariedade é transmitida, assim, de pai para filho, para neto, bisneto, etc. Mas a maior parte, o ser humano aprende mesmo depois que nasce. Então, existe uma influência formidável, não só da família, dos pais e parentes, mas principalmente da sociedade. Então, o que que determina a personalidade da pessoa? A gente pode dizer a filosofia de vida, né? Agora, se a filosofia é o prazer, quer dizer, existem pensadores que dizem que nós chegamos no período de ócio, quer dizer, um período em que se não trabalha mais, um período que é não necessário mais trabalhar e só usufruir da sociedade. Mas como o indivíduo sem o trabalho vai usufruir se ele, se não tiver através de pais ricos, ou então não tiver uma fortuna de família, ou então uma herança, como é que ele vai sobreviver, né, se ele não trabalhar? Então aí começa o absurdo. Então não é o período de ócio que nós chegamos. Porque é claro, né, se tivesse aqueles ideais que no passado alguns autores tinham de distribuir todos os bens gratuitos para a humanidade, ainda poderia haver essa possibilidade. Mesmo que um dia isso possa acontecer. Então, por exemplo, né, a questão da alimentação, né? A alimentação é mais do que suficiente para toda a humanidade. Então, a maior parte é queimada, é vendida caríssima. E um grande número de pessoas dizem mesmo que cada minuto ou segundos até uma criança morre de fome. Ou então, pessoas, né, adultas, também morrem de fome por falta de alimento, principalmente em países onde eles não produzem alimentação suficiente e não têm os meios para comprar de outros países. De maneira que a sociedade está organizada de um modo assim bárbaro, né? E a pessoa que não teve a sorte de estar assim num ambiente melhor, um ambiente mais desenvolvido, ela não tem chance de ter uma vida melhor. Vai passar a vida toda numa vida terrível, né? Ou então a religiosidade é muito importante, né? Para a pessoa formar a própria personalidade. Agora, a religiosidade é importante ver que não é que Deus determinou que a pessoa seja pobre, miserável. Senão Deus estaria morando numa cabana lá no céu, né? Ele mora no que existe de mais bonito, de mais artístico, incrível. Então essa ideia, né, de virtude através da pobreza é um grande erro. Só uma pessoa assim desafortunada é que não tem chance mesmo de ter uma vida melhor. Depois a profissão, né, forma muito o tipo de caráter da pessoa. Então, se a família é trabalhadora ou não, se a família é responsável, ou então a sociedade, né, ensina o trabalho. Como é que uma pessoa, num ambiente, vamos dizer, de uma tribo, né, uma tribo africana, uma tribo australiana, ele vai ter ideia de um dia ter que trabalhar para se desenvolver? Não vai ter, mesmo aqui no interior, né, as tribos indígenas, e no mundo todo, né, os países muito atrasados. De maneira que isso criou uma sociedade totalmente defeituosa. Então, essa situação mostra o seguinte, que atualmente, né, eu posso dar um exemplo do que aconteceu. A sociedade está invertida. O que quer dizer essa inversão? Eu vou dar um exemplo assim, o mais gritante, né? É que as pessoas que assumem um poder, principalmente o poder político e o econômico acima de tudo, eles acreditam, e também a mídia colabora muito nisso, que o indivíduo que ganha bem, que é milionário, até incentiva, né? As mídias incentivam o indivíduo a pensar em ser milionário. Agora, se para ser milionário o indivíduo teria que ter, assim vamos dizer, uma mente muito voltada para o ganho e só para o ganho. O indivíduo sem arte na vida, o indivíduo sem amor, sem trabalho, o indivíduo incapaz de fazer qualquer coisa que não fosse assim ganhar dinheiro. Então nós podemos dizer que seriam pessoas doentes mesmo, né? Pessoas que dedicam a vida só para o ganho econômico, materialista, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que a situação do mundo chegou a tal ponto que a gente pode dizer que, por exemplo, os poderosos, né? Eles, em geral, cuidam de fazer com que o povo trabalhe, com que o povo desenvolva suas capacidades para o benefício dos que têm poder. Então é aquele símbolo, né, que o mundo todo está usando, que 1% domina e escraviza 99%, que aliás eu coloquei no meu livro A Libertação do Povo já em 86, portanto faz muito tempo, e que agora está pegando em toda a humanidade. Então a gente pode dizer o seguinte, que a sociedade é invertida e o mundo pertence ao povo e não às pessoas espertas que sabem lidar melhor com o dinheiro e principalmente são pessoas que especulam, pessoa que especula nos bancos, né, nas bolsas, e ganha o dinheiro sem fazer força, vamos dizer, sem trabalhar. A gente pode dizer que, enquanto houver, por exemplo, um mendigo, uma pessoa sem meios morando nas ruas, então é sinal que naquele país, naquele estado, naquela cidade, o poderoso fracassou. Porque o mundo não foi feito para os poderosos. O mundo foi feito para a multidão, para o povo. Então, eu posso dar o exemplo, né? O petróleo, né? O petróleo geralmente é dominado por um grupo muito pequeno. Até dizem, são 300 pessoas que dominam todo o dinheiro do mundo. Então a gente vê lá no Oriente, aqueles donos do petróleo, né? Aqueles sultões, aquela gente lá, que praticamente pega o dinheiro que ganha e ainda põe na bolsa. Então é um dinheiro que não é para o povo árabe, o povo lá que precisa realmente. Então as florestas pertencem ao povo, todas as riquezas da terra é do povo. Não é de meia dúzia de poderosos. Até dizem que 7 famílias dominam toda a humanidade. Então, por exemplo, a existência, né, de barracos, de favela, mostra também que onde existe isso, o poder fracassou. Que o próprio povo, né, é revoltado porque é algo inconsciente até. O povo mais assim inferior, ele vê o povo lá em cima assaltando, né, no sentido assim de dinheiro, fazendo as leis para eles ficarem ricos. Então eles pensam assim: bom, se eles fazem isso, então eu vou também assaltar. Aí assaltam as casas, assaltam os bancos. Ah, porque só eles podem avançar, roubar. Eu também vou fazer a mesma coisa. Então, não há saída, né? De maneira que a questão social é que determina uma sociedade melhor ou uma sociedade terrível, como está agora, pouco a pouco, acontecendo. Alguns dos senhores querem falar alguma coisa? Eu queria que alguém falasse sobre essa atitude do poder, Kep, de separar os grupos, separar para governar, dividir para imperar, não é? Então eu queria que alguém lembrasse disso e que é hora de todo mundo se unir, como vocês explicam nesse seu livro. Essas diferenças de religiões, de grupos, de isso, daquilo, de profissões, essas briguinhas familiares, tudo isso é tão ridículo, tão ínfimo, perto do grande perigo, do grande risco que nós estamos sofrendo neste momento no mundo, e eu queria que vocês lembrassem isso, que é a hora da gente se unir para a gente ficar com força, porque essas divisões nos enfraquecem muito. O José Ortiz de Camargo Neto está aqui. O senhor criou a Associação de Vigilância do Poder, né? Para vigiar o poder. O que é que o senhor acha? É a Agência Nacional de Vigilância do Poder. Então, o que nós notamos é que ao mesmo tempo que o povo se organiza hoje, né, com o movimento do Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, em 85 países, e até aqui no Brasil, o poder também se organiza. Então, o poder está cada vez tentando implantar mais e mais uma ditadura mundial que visa justamente não só controlar as pessoas, mas eliminar uma grande parte da população. Eles só querem ficar com 20% das pessoas tendo atendimento e o resto... Sabe o que o senhor precisa fazer na sua agência? Uhum. Inclusive noticiar quais são essas medidas que o poder está tomando cada vez mais, tipo de imposto, tipo de dificuldade que eles colocam, tipo de leis, que está cada vez apertando mais o bolso, a liberdade, e que está cada vez tornando a vida do ser humano mais e mais difícil, insuportável, seja com vacinas, agrotóxicos, multas. Tudo isso hoje, José Ortiz. É. Uma coisa, doutora Cláudia, que acontece agora, por exemplo, é que aqui em São Paulo, que é o estado mais rico do país, o motor do Brasil, está havendo assim, uma espécie de implantação de uma ditadura mesmo. Por exemplo, com invasões policiais em universidades, com helicópteros, com transformando em uma praça de guerra, um lugar de estudo, né? Então, mas eu gostaria de colocar justamente isso, que as pessoas que nos ouvem geralmente são de classe média, que estão morando nas suas casas, às vezes até em condomínios ricos, e que não imaginam que isso vai chegar até eles também. E como que está chegando até cada um? Eu acho que se a Selma tem alguma forma, por exemplo, de explicar isso, Selma, porque nós atendemos clientes que pagam análise. E como é que está sendo a vida do cidadão cada vez pior? Aqui no Brasil, nós atendemos clientes também do exterior, né? E que têm as mesmas queixas do poder no mundo todo. Eu acho cada vez mais necessário o ser humano perceber essa inversão que ele tem e que criou essa sociedade invertida. E há ideias muito invertidas, assim, incutidas na mentalidade do povo, de qualquer classe, assim, do povo, dos 99%, né? Então, por exemplo, essa ideia de pensar que o poder socioeconômico, mesmo político, em cada país tem interesse no bem-estar do povo, ou do planeta como um todo, achar que eles estão cuidando, que eles vão se preocupar. E isso é totalmente invertido, ele só tem interesse para o bolso dele, são doentes egocêntricos que não têm interesse em cuidar de nada, a gente vê o resultado aí. Haja vista, por exemplo, os planos de saúde, né? Nós temos aqui o doutor Ademar, gostaria de falar alguma coisa, doutor Ademar? Então, doutora Cláudia, eu estava pensando num fato que está se tornando um escândalo agora aqui no Brasil, com relação a essa questão das próteses mamárias, né? Que foram colocadas aí no mercado, assim, liberadas pela Anvisa, né? E o que acontece? Boa parte dessas próteses estão estourando, né, dentro das mamas das mulheres e estão tendo que ser infiltradas e estão, assim, tentando que sendo feitas as cirurgias novamente. E está ocorrendo já processos contra a Anvisa por causa disso aí. Então, vamos supor assim, um tipo de parte do governo, assim, um departamento que deveria proteger, por exemplo, a saúde das pessoas, no fundo, é contra. Isso. Então, o que acontece? Isso aí, todas essas cirurgias agora vão ser pagas, inclusive, pelo SUS também. E outra coisa, são assim, firmas multinacionais, né, que entraram aqui, venderam o produto por um preço caro e agora vai ter que ser refeito de novo. Então, isso eu acho que é uma injustiça muito grande. Tem quase 30 mil mulheres que vão ter que refazer essa cirurgia. Barbaridade. Então, barbaridade. Então, é uma coisa assim, é um escândalo que está acontecendo. Né? Que assim, não existe essa proteção. Ou seja, o governo, no fundo, né, algumas partes, é claro, eles estão contra o povo também. Alguém mais quer colaborar? Então, eu queria dizer nessa questão da odontologia também, porque o 1% explora todo o povo fica cheio de cáries, estressado, com bruxismo, perde os dentes, fica todo mundo com dor de dente, e depois esses 99% que é o povo tem que sofrer lá os tratamentos, e é implante, é tratamento de canal e não sei o quê, e o lucro vai para o 1%. Né? Exatamente. Agora, gente, quando a gente fala 99%, a gente não está falando do povão, das favelas, esses coitadinhos que são os mais prejudicados. A gente está falando do povo mesmo, povo que trabalha, profissionais liberais, professores, médicos, enfim, todas as pessoas que não possuem, não estão dentro desse grupinho que possui bilhões nas contas bancárias, que são realmente esses que são os senhores do mundo, que é uma minoria, né? O nosso tempo está encerrando e nós gostaríamos de dar a vocês o número do nosso telefone, é 3032-3616, 3032-3666. Nós somos da Sociedade de Psicanálise Integral ou Sociedade Internacional de Trilogia Analítica e os nossos associados trabalham para levar a consciência da patologia para a população, para tentarmos dar um break à destruição do mundo, do ser humano e da civilização, enquanto é tempo. Até a próxima sessão.